num caminho escuro. Eu vivi uma vida tão triste que eu pensei, queria ser o sonho que você sonhou. As coisas mais lindas que você buscou nos dias tristes de solidão. Para ter a chance.